radialista, professor, advogado, doutor Clóvis Gonçalves, que nos deixou ontem e está nesse momento o velório acontecendo lá na cidade de Toritama, na Câmara de Vereadores. Amanhã o sepultamento ocorrerá às 10 horas e nessa jornada em que a gente está homenageando o doutor Clóvis, finalzinho, depois do comentário do Antônio Carlos, a gente vai ouvir aí o último comentário que o Clóvis Gonçalves fez aqui na Rádio Cultura, lá em 2011, na nossa resenha Roteiro dos Esportes, né? Daqui a pouquinho, no final da nossa jornada. Bom, com esse resultado aí, o Sport cai para a segunda colocação, fica ali com 28 pontos. Novo Horizontino tem 29, ainda joga hoje, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Joga em casa, Novo Horizontino. Pode, com certeza, ampliar sua vantagem, né, na liderança da competição. Tem também o Vila Nova, que também joga daqui a pouquinho, às 9h30, que também pode ultrapassar o Sport em caso de vitória, né? Porque se o Vila Nova empatar, também chega a 28 pontos. Mas aí ele tem 8 vitórias, assim como o Sport. E o saldo de gols hoje é 14 em favor do Sport. E o Vila Nova também tem 14, né? Pode ser que o Vila Nova, dependendo do resultado lá, possa inclusive ficar aí na mesma posição, com 28 pontos também. O Criciúma já jogou, já venceu, assumiu aí a quarta colocação, ganhou 2 posições. O Vitória ainda joga amanhã, tem 25, pode chegar a 28 e pode passar o Sport. Porque se o Vitória vencer chegando a 28, ele vai ficar com uma vitória a mais que o Leão, e aí pode tomar a posição do Sport também, né? Tem o Ceará, que também joga na rodada, mas esse não ameaça o Sport, e outros times que vão jogar que também não ameaçam a equipe rubro-negra, que pode ainda passar essa próxima 14ª rodada, né? Ainda dentro ali do G4. Bom, nós tivemos também Copa Libertadores, bola rolando, né, já para a Copa Libertadores nessa noite. Já o brasileiro Atlético Paranaense venceu o Aliança Lima do Peru pelo placar de 3-0, com gols de Vitor Bueno e 2 do Vitor Roque. O Libertado Paraguai empatou com o Atlético Mineiro 1-1. River Plate e The Strongest estão jogando nesse momento, está 0-0. Olímpia do Paraguai está jogando contra o Melgar, está 2-0 para o Olímpia. Nacional da Colômbia e Patronato estão também jogando, está 0-0. E o Fluminense, que está enfrentando em casa o Sporting Cristal, também 0-0. Copa Sul-Americana, San Lorenzo, o time do Papa venceu o Estudiantes da Venezuela por 4-1. O Palestino em casa perdeu para o Fortaleza, né? O Fortaleza já tinha vencido o jogo fora, venceu 2-1. Lucas Crispim e Lutero fizeram os gols do Fortaleza. Daqui a pouco tem Tolima e Porto Cabello, e São Paulo e Tigres jogam também às 9h30 pela Copa Sul-Americana. Finalizado, Criciúma 2, CRB 1, Felipe Vizeu e Fabinho fizeram os gols do Criciúma, Anselmo Ramon descontou para o CRB. Já já tem Vila Nova e Tombense, Novo Horizontino e Botafogo. São jogos desta rodada da Série B para você, que continua também amanhã. E agora? Ô Rony. Pois não, senhor Antônio Carlos. Eu pediria um favor a você. Fique à vontade. O Atlético Paranaense se classificou primeiro isso, no grupo. Isso. E o Atlético Mineiro conseguiu ser segundo ou perdeu? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Perdeu a classificação para o Libertar. Eu abri aqui, né, e confesso para você. Tava, pelo critério de desempate, estava na frente. Então, se empatou, escapou. O Atlético Mineiro, né? Deixa me ver aqui. Porque a gente estava olhando. Hoje é a última rodada, viu? Última rodada. Hoje é amanhã. Hoje é a última rodada dessa fase, também, né? Dessa fase de grupo, exatamente. De grupos. Dois passam, o terceiro disputa uma repescagem na Sul-Americana com o segundo dos grupos de lá. Isso, deixa eu ver a classificação aqui então. O Atlético Mineiro ficou na segunda colocação. Conseguiu ficar na segunda, né? Escapou. Então, os dois, que era um grupo pesadíssimo, começaram mal, principalmente o Atlético Mineiro, começou muito mal, se recuperou e aí está. Os dois passam. Só que com a posição de segundo, o Atlético Mineiro pode pegar um outro brasileiro na próxima fase, quando do sorteio, ok, seu Rony? Exatamente. E já o dedo do Felipão aí, né? Bastava um empate para se classificar, e aí o Atlético conseguiu esse empate. Bom, eu vou ouvir ele, o nosso comentarista inteligente, que depois eu tenho mais um comentário para a gente ouvir, mas eu quero saber do Antônio Carlos, o nosso comentarista inteligente. Antônio Carlos! Se o Sport acabou vacilando, né, para perder essa vitória hoje fora de casa. Achou um gol do primeiro tempo, porque não fez um primeiro tempo brilhante, e na segunda etapa desconcentrou e pagou caro. Pagou de que maneira? perdendo dois pontos na tabela de classificação. Volta para casa com dois pontos a menos. A ideia do técnico Anderson, quando ele fez aquelas duas trocas, colocando o Fabrício Daniel e também o jogador Kaique, era ter intensidade na marcação naquele início de jogada. Por quê? A marcação de um time de futebol, ela começa com os atacantes, não permitindo que o time adversário tenha sossego, tenha tranquilidade para trabalhar a bola, iniciar com o goleiro, passando para os zagueiros, volantes e chegar nos homens da construção. Mas isso não aconteceu. Vejam os senhores, no lance besta, gente, um lance de lateral, lateral na intermediária, campo defensivo do Sport. Se imagina o quê? Uma equipe que tem uma boa defesa, que está segura e que está jogando contra um adversário fraco. Não é à toa que a Chapecoense estava na zona da degola. E vejam vocês que esse pontinho que ela conquistou ali, já quase que chegando na reta final do jogo, foi fundamental para tirá-la da zona da degola. Pulou duas posições, está ali como décima quinta colocada, ou décima quarta, depois o Rony vai até nos auxiliar. Eu sei que ela saiu da zona da degola momentaneamente. Então o futebol é aquela velha história, futebol o jogo só acaba quando termina, não se pode exatamente vacilar. Tudo bem, o Sport não fez um jogo brilhante, desfalcado de seus dois principais jogadores. Mas não entrou com dois a menos. Entrou com a equipe formada, escalada, a ideia de jogo do técnico, colocando o Filipinho na vaga do Juba e colocando exatamente o Gabriel Santos na vaga do Wagner Love, foi exatamente o que ele teve no primeiro momento. Começou a mudar quando tirou o Eduardo, que reapareceu como titular. Aí sim, essa escalação me surpreendeu, porque pelo que tem jogado, o Everton, para mim, é um jogador que não pode sair desse time. Mas o técnico tem tido essa alternância, né? Um jogo é Eduardo, no outro é Everton. Quando eles não estão com problemas clínicos, quando estão inteiros, um é um jogo, o outro é outra partida e por aí vai. Ronaldo Henrique, Fábio Matheus e Jorginho é o meio de campo que tem utilizado, principalmente nos últimos jogos, depois da contusão do Fabinho, Fabinho que se machucou. E aí, é claro, que o técnico decidiu pelo Fábio Matheus e não pelo Pedro Martins, que foi um jogador que nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro chegou a ser titular em várias delas, mas aí o técnico é quem trabalha no dia a dia e está dando minutagem a essa meninada. E o Fábio Matheus fez o primeiro gol do Sport, aliás, o único gol do Sport no primeiro tempo. 1-0 às vezes é goleada, a depender do desempenho e de como o time esteja dentro de campo. E mais ainda, jogando como visitante. Como visitante, 1-0, você conquista a vitória, está de bom tamanho. Mas eu conversava há poucos instantes com um cidadão que nos ligava e dizia: olha, os pernambucanos são danados para tomarem gol, porque eu falei para ele, o Sport acabou de tomar um gol, já chegando ali perto do final do jogo. Ele disse: mas o Náutico, ele é alvirrubro, também toma, o Santa Cruz também, via de regra, essas equipes cochilam, vacilam, parece que ficam achando que o jogo não acabou. E o futebol, realmente, o jogo só acaba quando termina. Dos males, o menor, pelo menos, manteve aí mais um ponto conquistado, agora poderia sim voltar com três pontos. E lembrando o que disse durante o jogo, na partida passada, quando a imprensa ressaltou que o Juba, com desconforto, poderia desfalcar o time nessa partida contra a Chapecoense, e até mesmo já se pensando em termos de futuro, já que Juba vai para o Bahia, um repórter disse que o Filipinho teria dito: não, conversei com o Anderson e sou eu que vou substituí-lo. Aí o Anderson até brincou e disse: ele está fazendo uma cavadinha, está se escalando, mas não tem nada a ver. Mas não é que ele acabou sendo escalado mesmo? Agora confesso a vocês, apesar de não ser um jogador ruim, é um bom jogador, mas está muito longe de ser o substituto ideal para o jogador Juba. E no segundo tempo o Sport não teve grandes oportunidades. Teve duas situações que eu me lembro muito bem. Uma delas foi aos 3 minutos, após um escanteio, que a bola ficou: me chuta, me chuta, me chuta, quase que na risca do gol, ninguém chutou, a zaga rechaçou, e no contra-ataque o Sport poderia ter pago bem caro, porque veio um pênalti que o árbitro deu do Everton em cima do jogador do time da Chapecoense, o próprio Bruno Nazário, só que depois o VAR chamou, interferiu e recomendou a anulação do pênalti. O árbitro anulou o pênalti, tirou também o cartão amarelo que tinha dado para Eduardo, e eu disse aos senhores, e repito, estou repetindo agora o que disse no momento do jogo: Se fosse meio de campo, essa falta seria dada. Porque o Eduardo bota o braço em cima, dá um empurrãozinho e depois ele tenta se livrar quando sente que está chegando na grande área, já que ele começou do lado de fora, né? E aí o jogador tropeça e cai. Então o que é que a arbitragem entendeu? Entendeu que a falta que se fosse seria fora da área, então falta o árbitro de VAR. Não pode intervir, mas ele interviu para anulação do pênalti. Por isso que o árbitro deu o jogo com bola ao chão, começando com o goleiro, porque quando o pênalti é anulado num ataque e aí identifica-se que houve erro da arbitragem, a recomendação é essa. Começa o jogo com bola ao chão, começando com o goleiro do time atacado. E não seria para marcação de falta fora da área, porque falta fora da área o VAR não recomendaria, já que não faz parte de suas atribuições. Uma delas é essa, de entender que o pênalti não existiu, ou expulsão também de um pênalti, recomendar, ou de um lance que não houve a expulsão, quando deveria ser para a expulsão, o cara sim tem que ser expulso. Então prevaleceu aí e o Sport foi levando, jogando pouco e somente aos 24 minutos, aí sim, tivemos uma jogada onde o Edinho acreditou na sua capacidade individual, atravessou ali do lado direito, saiu cruzando e quase no cruzamento, o Filipinho no bico da pequena área, um pouquinho mais para dentro, ou seja, com um ângulo muito bom para a finalização. Ele que havia feito gol em um dos jogos do Sport recentemente, acabou por mandar muito mal, chutou para fora. Essa foi a última chance criada pelo Sport, isso aos 24 minutos do segundo tempo. Aos 44, nessa saída, nessa derrapagem, nesse cochilo, o Sport toma o gol do empate do Bruno Nazário e aí ainda correu o risco de tomar a virada porque o árbitro deu 9 minutos de acréscimo. Não aconteceu, está de bom tamanho. Então, lamentar o cochilo, Leonino que foi fundamental para o Sport deixar de ganhar 3 pontos no jogo de hoje. Ainda lembro, quando acabar essa rodada, o Sport vai continuar com o jogo a menos. Domingo joga contra o Ceará, de novo, aí quando a rodada for concluída, continua com o jogo a menos, que somente será igualado com todo mundo na quarta-feira de amanhã, 8 dias, jogo atrasado contra o CRB. O CRB que começou o campeonato capengando, deu uma melhorada, mas já volta a cair na vala comum, será adversário do Sport em Maceió, e pelo que o Sport, se com o time completo, jogar com disposição, com atenção, com intensidade e principalmente com aquela pressão alta que habitualmente ele coloca em jogo, ele pode sim voltar de Maceió com um resultado favorável. É uma pena que o Sport deixou escapar 2 pontinhos na tábua de classificação. E é aquela velha história, né? E ainda bem que os ventos sopram favoravelmente, porque se o pênalti tivesse sido consignado, é marcado, confirmado e consignado, talvez a situação fosse pior ainda. 28 pontos com 13 jogos, 8 vitórias, um saldo de gols de 14 gols, já que marcou exatamente 23 e sofreu exatamente 9, né? E aí tem 14 gols de saldo, é um saldo excelente. Porém, o Rony já lembrou, se o Vila Nova empatar daqui a pouco, o Vila Nova pode ultrapassar o Sport. Aliás, ele não ultrapassa, por quê? Porque o saldo de gols do Sport é maior do que o dele. Não, viu, Rony? Olhando aqui a pontuação direitinho na tabela, o saldo de gols do Vila Nova não é superior ao Sport Clube do Recife. Um grande abraço a todos, vocês terão o prazer de matar a saudade aí de um dos maiores profissionais do rádio, um cidadão decente, um homem de bem, de uma conduta ilibada, de palavra fácil, comentarista dos bons, narrador fantástico, que vibrava e quantos gols não narrou na sua história, né? Clóvis Gonçalves, Deus o chamou para mais próximo ontem, mas com certeza deixou um legado magnífico, família decente, filhos criados, bem criados, definidos na vida, Dona Marluce e Clóvis como era uma pessoa, temente a Deus e muito devoto de Nossa Senhora, eu não tenho dúvida em afirmar. Vai ser sim, se já não foi, ser recebido por Deus em uma de suas moradas. Grande abraço a todos. Vem aí o comentário dele como uma forma de ilustrar e deixar essa saudade aí no coração da gente na jornada que homenageou Clóvis Gonçalves. E se não era rubro-negro, mas era pernambucano, era tricolor, era centralino e também, mesmo não sendo rubro-negro, muitas vezes narrou conquistas memoráveis do Sport Clube do Recife. Boa noite a todos, em nome de Wilson, do Dilson, do Rony, do Barbosa, de toda a nossa equipe. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta em atualidades esportivas. E o Clóvis, o corpo dele está sendo velado em Toritama, certamente será amanhã, 10 horas, lá na cidade de Toritama, sua terra natal. Um abraço, querido Rony. Valeu, meu querido Antônio Carlos. Um abraço para você também, comentando aí o empate, né, entre Sport e Chapecoense, 1-1, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, nesta rodada. E só atualizar aqui o torcedor rapidinho: River Plate está vencendo The Strongest 1-0, Olímpia do Paraguai está vencendo Melga 3-0, o Paiva fez 2. Nacional da Colômbia e Patronato 0-0, Fluminense com gol do Cano está vencendo o Sport Cristal 1-0. E daqui a pouco teremos aí mais bola rolando pela Copa Sul-Americana. E claro, para homenagear o nosso querido Clóvis Gonçalves, vamos ouvir aí o seu último comentário aqui na Rádio Cultura, lá em 2011, no programa Roteiro dos Esportes. Clóvis Gonçalves, Clóvis Gonçalves. Olha aqui, esse é o último comentário do ano de 2011. E eu acho que vamos fugir um pouco de comentário e manter um papo agradável com você que tem me prestigiado ou me prestigiou por mais de 50 anos na Crônica Esportiva de Caruaru, nas três emissoras dos prefixos pelos quais eu atuei. Então, eu acho que é um momento de agradecer, momento de externar a você que me escuta, que tem me escutado, que tem me apoiado, agradecer. Se eu for citar o nome de todos os companheiros ou ex-companheiros, também de outros prefixos, este programa iria terminar lá para as 3 horas da tarde ou 4 horas. Então a gente tem que incluir todos, citando alguns, é lógico, é evidente. Eu nunca me esqueci nem me esquecerei do primeiro professor, o maestro Abelides Niceias. Foi com ele que comecei. Foi ele quem me deu as coordenadas, as orientações, mostrou os caminhos por onde seguir. Então, a ele, a minha gratidão eterna. E aí, vieram companheiros nos primeiros meses, nos primeiros anos, outros companheiros surgiram depois do meu regresso em 1965, agosto de 65, ao Rádio de Caruaru e até hoje. Juntando-se a todos eles, o ouvinte, que sempre me prestigiou, sempre acreditou na minha opinião, na minha análise. Tem até um companheiro, ou ex-companheiro, Borges Carvalho, que certa vez, conversando comigo, disse: você não é comentarista, você é um analista. Obrigado, Borges. E eu cheguei à conclusão que tudo termina em ista. Tanto faz analista como comentarista, termina em ista. E quantos não têm essa opinião sobre a minha pessoa? Hoje eu quero agradecer aos companheiros da Rádio Cultura, sem esquecer os da Rádio Liberdade, da Rádio Difusora, pelo amor de Deus. Mas aqui eu tenho César Lucena, um Agendor Farias, Agendor que certa vez me tirou do sufoco. Vocês se recordam daquele jogo Central e Santa Cruz que houve o pênalti perdido por Marco Antônio? Eu cometi um grande erro ali, um gafe. Perdi o tempo de gritar o gol ou de defender o goleiro ou chutou por fora. E quando eu cuidei da vida, já haviam se passado 5 ou 6 ou 10 segundos. Peguei a batata quente e joguei nas mãos de Agendor Farias. Lembram-se? Pelo amor de Deus, Agendor, o que foi que houve? Me diz. Foi que ele fez. E Agenor se saiu airosamente. Sabem o que aconteceu? Aquela atuação maravilhosa do Agenor Farias nos colocou na internet. Hoje, eu e Agenor estamos viajando o mundo afora através da internet. Agradeço a César Lucena, Dimas Xavier, Robson Nielson, Alberto Alves, esse garoto maravilhoso. Não esqueço o tempo que trabalhei ao lado de Paulo Sobral. Hoje uma nova equipe com Deto Oliveira, muito obrigado, Deto. Dorival Rodrigues, oh, maravilha. Marco Moura é companheiro de rádio de 40 ou 50 anos, sei lá. Conheci o Marco quando eu voltei do Recife em 1965. Eu fui para a Difusora e Marcos, se não me engano, ao lado de Antônio Torres, começava aqui na famosa Rádio Cultura do Nordeste. Ainda tive a satisfação de trabalhar com Máximo Neto, Borges Carvalho, o Venturaço, Ventura Silva. Como operadores, Elias José, 09, Pai Bio. E lá na retaguarda, Jussier Santos, Daniel Lira, Nildo Miranda, José Nildo Félix, Aislan Felipe. E tem gente que a essa altura deve estar dizendo: Clóvis se esqueceu de Davi Cardoso. Esqueci nada. Davi é um irmão bom que Deus me deu. Não foi meu amigo, não. Foi um irmão que sempre me deu as mãos, me estendeu a mão amiga, quando às vezes eu estava em situação difícil, na caminhada do rádio, Davi ia, me estendia a mão amiga. A última vez ele foi lá em casa e me trouxe para a Rádio Cultura e disse: você vai voltar a narrar. E não é que eu voltei a narrar, depois apareceram outros companheiros e eu deixei de narrar. Então, Davi, isso é um companheiro, isso é um amigo, isso é um irmão maravilhoso que Deus me deu nessa caminhada pelo rádio de Caruaru. E porque Caruaru me conquistou, Caruaru, para mim, é a segunda terra natal, sou filho de Toritama. Enfim, o que eu tenho a dizer neste último comentário de 2011 é agradecer. Eu sou um homem realizado na vida. O que eu quis construir, construí, amigos. E construí todas essas amizades através de quê? Do rádio, do microfone. Então o rádio foi esse veículo, foi esse caminho que me ajudou a construir o meu caminho. Caminho que deixo sem mágoa, deixo apenas com muita gratidão e que poderá ser seguido por quem quiser. Tenho certeza de uma coisa: quem seguir o caminho que eu construí não se arrependerá. Agradecer à diretoria da emissora, é lógico, é evidente, pela permissão que eu passasse tanto tempo aqui utilizando o microfone famoso da 1130. E encerro este meu último comentário em 2011 com uma expressão que eu acho lindíssima. Ó Deus eterno e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Tá aí, gente, comentário, né? O último comentário que o Clóvis Gonçalves fez aqui na Cultura ainda, quando era AM, em 2011, 1130, e que Deus conforte a sua família, Clóvis, e que o Pai te receba de braços abertos. Vai ficar o seu legado, vai ficar a sua história, né, de tudo aquilo que você plantou e colheu aqui na terra com a gente, enquanto estava nesse plano aqui, né, da terra, e agora você está no plano espiritual. Grande abraço para você, torcedor. Você continua na programação da Cultura. Agora a gente vai passar a bola para o Dido Montenegro, né? Tá chegando aí, com você faz o programa. E a gente se encontra amanhã, 8 da manhã, aqui na programação do Nova Manhã. Grande abraço, boa noite, um abraço a todos os companheiros. Você acompanhou mais uma cobertura esportiva conjunta com a Rádio Cultura do Nordeste. Caruaru e região, 96,5 FM e a Rádio Clube de Pernambuco. Recife e região metropolitana, 720 AM. Produto com a qualidade das equipes. Seleção do rádio e campeões da bola. Cultura e clube. Futebol do jeito que você gosta. Rádio Cultura do Nordeste, canal 243, 96,5 FM, Rádio Cultura do Nordeste.com.br. Instagram, @ Rádio Cultura do Nordeste. Os assuntos mais importantes para a sociedade, com a participação de autoridades, analistas e especialistas nos temas abordados, acontece todas as sextas-feiras, às 10 horas, no Mesa Redonda, o programa mais credibilizado do nosso rádio. Oferecimento: EcoSolem, energia solar, o melhor investimento com maior índice de satisfação. Solicite um orçamento grátis, 3136-7886. EcoSolem. Comercial Júnior. Tudo para sua reforma ou construção. Toda loja pelo menor preço. Rua Tupi, no Salgado. Promec, a sua farmácia de material médico e hospitalar. Avenida Gamenon Magalhães e no centro, ao lado da Igreja do Rosário. 3721-6315. Promec. Rede de Óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas, com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde. Boa noite, cultura. Rádio do jeito que você gosta. É só sintonizar. É só se ligar na próxima atração. A partir de agora, você é o nosso convidado para mais um show de audiência na Cultura FM. A boa música, a comunicação direta, o seu pedido musical. Participe com a gente. Aqui, você faz o programa. Você faz o programa. Quem nunca foi, já ouviu falar, se você for, vai gostar. Quem já foi, volta sempre lá pra dançar forró no arraial. 30 dias antes do São João, as ruas já estão enfeitadas. Já tem milho verde na feira, a terra de brejo é molhada. O velho carrega o bacamar, o menino ajeita a ronqueira. A moça faz um vestido novo, a velha atiça a fogueira. As rádios de lá vão pela rua, não deixa o baião um minuto só. Que Caruaru é a capital do forró, é a capital do forró. Tito Montenegro. Caruaru é a capital do forró. Opa, gente boa, ótima noite pra todo mundo. Chegamos por aqui, é terça-feira, minha gente. Chegamos por aqui pra mais uma edição do Você Faz o Programa. Será que hoje a Celpe deixa a gente fazer o programa? Hein, Barbosão? Será que hoje nós consegue? Eita! Vamos lá, hein? Porque ontem, ó, a gente conseguiu fazer até as 10, quase 10 horas. Pra você ter ideia, né? Pra você ter ideia como o negócio foi ontem, meu Deus do céu. Mas, rapaz, como diria o César, oi, escute! Ontem foi assim, não deu nem pra escutar. Eita, vamos lá, ó, dia 27, pra você que tá aniversariando hoje, ó, dia 27 de junho, muita paz, muita alegria, tudo de bom na tua vida, e ó, celebra a vida. Então, ó, se é o teu aniversário, o seu assustado hoje é no ritmo que o nordestino mais adora, é no ritmo de forró, porque hoje, Barbosão, isso aí, porque agora começou o capuá, começou a sequência capital do forró, aqui no Você Faz o Programa. Pra todo mundo, ótima noite, Barbosão, pra tu, boa noite. Boa noite. Hoje aqui, ó, estamos aqui, ó, emendados aqui, Barbosão, lado a lado, até porque hoje é o meu último dia, não é? Antes das férias, né? Último dia antes desse intervalo. Claro que eu vou estar na programação amanhã, até o domingo, pra falar a verdade, mas no pátio de eventos. E aí é outra história. Mas o Você Faz o Programa, hoje a gente encerra essa nossa temporada, né, aqui, e logicamente volta só dia 3 de agosto, se Deus permitir, viu? Que aí quando eu volto das minhas férias, tá bom? Aí sim, a gente vai voltar com as baterias altamente recarregadas, tá bom? Porque, ó, esse mês tá difícil, hein? A correria tá pegada demais. Barbosão, bora começar a resenha da gente? Vamos embora. Vamos botar aí, Barbosão, vamos começar com uma banda bacana, Magníficos, bora simbora. Dizer que o ouvinte daqui a pouquinho vai participar conosco pelas linhas convencionais 3721 e 3722 1130, beleza? Ou mensagem de áudio ou texto para o nosso WhatsApp 98109 1130, para você interagir comigo, pedir o seu forró. É só forró aqui na Cultura, bora simbora. Hoje o nosso programão por aqui, rapaz, é para fechar bem aqui no estúdio. Agora amanhã até domingão vai ser direto do pátio, né? Estaremos por lá com a turma todinha na cobertura Rádio Cultura e TV Nova Nordeste. Beleza? Barbosão, como eu vim me deslocando agora e tava sem o nosso retorno, como foi? O Sport ganhou, perdeu, empatou? Empatou? Tá bom, beleza, né? Não perdeu por sorte, porque teve um pênalti aí que quase que ia ser validado, né? Eu tava ouvindo lá, e aí, ó, só que voltaram atrás e anularam o pênalti, não foi isso? Pronto, beleza. Mas tá bom, fora de casa, um pontinho, Sport. Realmente, né, ficou uma sensação um pouquinho ali amarga porque poderia sair com a vitória, né? Pelo que eu ouvi o nosso Antônio Carlos falando aí, o Sport teve chance de sair até com 2-0 ali no primeiro tempo. Bom, mas quem não faz, toma, né? Aquele programa da rádio lá de São Paulo. Quem não faz, toma. Bora começar a resenha, Barbosão? Vamos embora! Ei, das antigas! Vamos lá, minha gente, vamos forrosar! O programa com Dido Montenegro. Participe com a gente. Aqui você faz o programa. É só forró na cultura. Vamos lá, o nosso WhatsApp já aqui, ó, fervendo de mensagens legais. Vamos trazer a mensagem, Barbosão. A primeira mensagem de áudio de hoje é do Fernando Torres. Vai falar com a gente aqui e tá pedindo forró bom, forró origem, como diz o pessoal. Fernando, pra você, meu nobre, boa noite. Chegou não, Barbosão, por aí? Deixa eu ver aqui direitinho aqui. Vou fazer o seguinte. Chegou aí? Pronto, assim, pronto. É o delay da internet. Fernando, bem-vindo, querido. Chega pra cá. Tava com o rádio alto, viu? Aí, ó. Chega. Boa noite, Dido Montenegro. Boa noite, Barbosão. Aqui é Fernando Torres, estou falando do Caio K. E desejaria ouvir hoje no seu programa de forró, que hoje é só forró, hoje é terça-feira, a música de Luiz Gonzaga, Meu Araripe. Oferecer a todos que sintonizam a emissora e uma boa noite a todos. Opa, valeu, Fernando. Falou, obrigado. Meu nome é Fernando Torres. Pronto, vamos forrosar. Boa noite pra você, muito obrigado pela audiência. Tá ligado com a gente aí, ó. Vai ouvir Luiz Gonzaga, Meu Araripe. Tem mais mensagens, vamos embora pro nosso WhatsApp, 981091130. Deusinho do Caio K, Deusinho Mota, chega pra cá, rapaz. Vamos conversar com a gente e ouvir forró, porque hoje é terça-feira. Boa noite! Boa noite, Rony. Rony, bota aquele gol do pênalti. Tem bronca não, sabe por quê? Porque tava ligado justamente aqui nessa homenagem que o Rony e a seleção do rádio fez, no caso, ao saudoso já Clóvis, não é isso? E aí acho que ele queria ouvir justamente esse arquivo de áudio, mas que a gente não tem aqui separado, provavelmente, né? Beleza? Abração pra ti, nosso Deusinho Mota. A mensagem dele chegou aqui às 9h43, aí ele achou que o Rony estava no ainda. Não, tá não, macho. Abração pra Tobis. Valeu, valeu. Aliás, a mensagem dele chegou aqui às 9h23. Aí Rony tava no ar. Isso, porque Rony encerrou exatamente às 9h30. Agora sim captei, viu? Deusinho, um abração pra ti, rapaz. Então, Rony não ouviu aqui a tua mensagem. Se ele tivesse ouvido, com certeza iria procurar aqui, né? Pra aqui essa homenagem aqui justa. Então, vamos embora. Abração pra você, Deusinho. Vamos lá. Quem chega com mensagem, olha, Barbosão, a Cheirosa tá chegando por aqui. A Cheirosa, joga o tapete vermelho que ela vai desfilar. Ela vai desfilar nessa noite de forró. Edilma, minha linda, pra você, ótima noite. Bem-vinda. Boa noite, Dido e Carlos. Graças a Deus que eu dei tudo certo, Dido. Vocês são ouro lapidado. Vocês são responsáveis. Parabéns. Obrigado. Meus sentimentos vai para o Dr. Clóvis Gonçalves, pai do meu amigo Clovinho. Trabalhamos juntos nas campanhas da OAB. Abraços para todos os ouvintes. Lucineide, Lula, Jeová, Seu João, Louro e a todos pelas felicitações e o carinho que tem por mim. Muito obrigada mesmo. Meus parabéns ao senhor Adjailson. Feliz aniversário. A música é Galope Rasante com Amelinha. Boa, pronto, vamos tocar pra você então aí, ó, um cheiro pra você, Dilma. Pois é, aqui, ó, falando muito bem, né? Nosso Clóvis Gonçalves, que era advogado, viu? É, além de trabalhar com futebol, um excelente comunicador, exímio comunicador, era também um grande advogado. Exatamente, lembrou muito bem, viu? Colega dela, colega da nossa Dilma. Maravilha. Vamos trazer aqui mais mensagens. Vamos lá com o Germano, Germano do Vassoural, chegando conosco. Então, bora com ele, porque esse cabra bom... Que é forrosar, porque hoje é terça-feira. Germano, boa noite pra você. Boa noite, Dido Montenegro. Boa noite, Barbosão. Aqui é Germano do Vassoural. Dido Montenegro, a música pra gente ouvir hoje é com Alcimar Monteiro. Era Nem Olhou Pra Mim. Para oferecer a Léo do Rádio, a Ailton dos Passarinhos, a Lenildo Pintos, a Zeza de Panelas e a companheiro Jeová Dionísio de Agrestina. E a todos que estão escutando este maravilhoso programa, Germano do Vassoural. Valeu, rapaz. Abração pra você. Daqui a pouquinho tem Alcimar Monteiro. Dizer que o Barbosão não conseguiu fazer aquelas festinhas, né, ali, ó. Aquele extra no São João tocando guitarra pro Alcimar, né? Hein, Barbosão? Não rolou, viu? Não esteve por aqui em Caruaru, então não rolou, viu? Aquela grana extra. É, não rolou. Fica para a próxima, viu? Vamos lá, deixa quieto. Bora forrosar? Bora simbora? É, viu? É desse jeito, viu? Os fortes entendem. Vamos lá, bora forrosar agora. Festejar seu centenário, eu vim aqui rever meu pé de serra, beijar a minha terra, festejar seu centenário. Meu Araripe, meu relicário, eu vim aqui rever meu pé de serra, festa não vai ser de candeia. Já tem luz que alumeia, que os homens mandou dar. Lugar. Luiz Pereira, Dona Bárbara de Alencar e o barão que não sai da lembrança, que mandou buscar na França São João e Baltazar. E o barão que não sai da lembrança, que mandou buscar na França São João e Baltazar. Cadê senhores, cadê madrinha, nenê, dona e dona na Nova Santana e Bahia? Cadê seu sete, senhorinha dos canários, pra cantar com Januário, São João com alegria? Cadê seu sete, senhorinha dos canários, pra cantar com Januário, São João com alegria? Sete você faz o programa com Dido Montenegro. É só forró na cultura. Eita, coisa boa, minha gente, Amelinha. Ó, bom demais. Vamos trazer mais mensagens. Vamos embora. Nosso WhatsApp está aqui, ó. Bom, mas muito bom mesmo aqui. Ter essa turma toda interagindo, forrosando aqui no Som da Cultura. Obrigado. É, Maria, o povo tá mandando, viu? Já que você tá pedindo aí, Maria. Vamos com o áudio do Flávio da Vila Andorinha. Bora com ele que chegou aqui pra forrosar conosco. Vamos fazer o seguinte? Chegue pra cá. Flávio, pra você, boa noite. A mensagem dele é curtinha, rasteira e no canto. Flávio, bem-vindo e bora dançar forró, porque hoje é terça-feira. Boa noite, Dido Montenegro e Carlos Barbosa. Flávio da Vila Andorinha. Dido, vamos ouvir forrozinho de Josildo Sá, que quero oferecer à minha esposa Osana. Um abraço, Dido. Boa noite, meu irmão. Na paz de Deus. Valeu, tudo de bom. Valeu, meu querido. Obrigado. Um abração pra você e para a dona Osana. Barbosão, o Antônio Marcos, o Marcos do JCO, José Carlos de Oliveira, já deixou aqui, ó, a sua mensagem de áudio. Então, garoto, boa noite e bem-vindo. Boa noite, meu nobre. Boa noite, meu irmão, Carlão. Um abraço, Carlão. Tudo de bom. Meu nobre, vamos ouvir hoje os três do Nordeste, a grande roda. Ofereço aí a meu irmão Jeová Dionísio, abraço meu irmão. Abraço meu irmão Lula do Maniçoba. Ao Ailton do Passarinho. Neto Cipriano. Seu Luiz do Cafezinho. Lenildo Pinto. Ao Leva. Ao nosso amigo Edmilson Souza. E um abraço meu irmão. Tudo de bom. Um bom programa e uma boa noite. Valeu, rapaz. Pronto, bora forrosar. Daqui a pouquinho eu trago mais mensagens. Vamos lá, meu povo. Eita, olha ele, Barbosão, olha o chefe. Agora, 4 pras 10, faltando. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro. E ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro. E ela nem olhou pra mim. Como quem guarda a lembrança, abracei a esperança. Confiei no grande amor. Esperei o dia inteiro, tomei até banho de cheiro, parecendo sonhador. Quando a vi na euforia, coração de alegria, vibrou mais que bandolim. Chegou feito uma princesa, coroada de beleza, nem sequer olhou pra mim. Chegou feito uma princesa, coroada de beleza, nem sequer olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Ela nem olhou pra mim. Passei horas no espelho, me arrumando o dia inteiro, e ela nem olhou pra mim. Como quem guarda a lembrança, abracei a esperança, confiei num grande amor. Esperei o dia inteiro, tomei até banho de cheiro, parecendo sonhador. Quando a vi na euforia, coração de alegria, vibrou mais que bandolim. Chegou feito uma princesa, coroada de beleza, nem sequer olhou pra mim.

quer nem saber. Ou seja, para Edilma, o final de semana do São João de Caruaru, o último, já começou. Já começou hoje, na terça-feira. Ela não tá nem esperando chegar. É, ela não tá nem esperando chegar o dia de amanhã, nem o dia de São Pedro. Já começou hoje. Ela não quer nem saber. Pronto, ela vai nessa pegada assim, essa pisadinha até o dia primeiro. Tá pegado, hein, Dilma? É, tá com energia total. Pronto. Bota pegado, exatamente. Um cheiro pra você, Cássia Camargo, tá ligada com a gente. Boa noite, Dido Montenegro, sempre ligada na Rádio Cultura, a melhor do Nordeste, parabéns. Partilhar aqui da sua existência é um presente de Deus. Oh, que coisa boa, que coisa linda. E que ele lhe dê saúde, alegrias e faça aqui da sua felicidade um rastro de luz na sua vida. Feliz aniversário. Ah, entendi aqui. Peraí. Ela tá mandando essa mensagem aqui pra mim. Ela começou dando boa noite pra mim. Peraí. É, mas vamos lá. Mandou essa mensagem pra mim. Ela tá parabenizando aqui. É o Gemerson. É isso? Presta atenção, rapaz. É, acho que é isso aqui. É porque o corretor do danado do telefone... Quebra. É, que aí fica mais fácil, porque é esse lance aqui. Ela começou deixando um boa noite pra mim e tal, aí pronto. Aí teve aqui uma vírgula, acho que seria no caso um ponto, mas enfim, uma vírgula. Parabéns, partilhar de sua existência é um presente de Deus. E que ele lhe dê saúde, alegrias e faça da sua felicidade um rastro de luz na sua vida. Feliz aniversário, Gemerson. Pronto, aí agora sim. Esse é o lance aqui. Pronto, se der pra tocar uma música... Aqui, ó, Moça Bonita com Alceu Valença e Geraldo Azevedo. Vamos procurar por aqui? Vamos procurar pra tocar? Maravilha. Pronto, Cássia, um cheirão pra você aí, pro Gemerson também, pra vocês aí, ó, tudo de bom. Uma noite bem especial, com muita coisa boa. E viva a vida, não é isso? Viva a vida. Um abraço, Gutenberg, do centro da cidade. Ô, Gutenberg, um tá aqui, ó, mando agora um abraço. Ele quer aqui que eu mande um abraço para o Reginaldo Alvi Rubro. Gente da melhor qualidade. Pronto. Antes disso, ele mandou uma boa noite pra gente. E aqui, ó, tá mandando um abraço pra mamãe dele, Dona Fátima, para o André Amorim, para o Gonzaga Zabumbeiro, Ramos do Trânsito, pra Claudilene, Cleonice e pra turma todinha que tá no centro da cidade. Aquela patota boa do centro da cidade ligada com a gente. Pronto. Beleza, garoto? Bora simbora, porque, ó... A turma tá ligada. Então, ó, Reginaldo, esse aí não marca bobeira. Tá sempre também com a gente, não é isso, Gutenberg? Ótima noite pra vocês. Valeu pela participação. Vamos lá, trazer mais mensagens. Vamos embora. Opa, um abração para o Júlio Marinheiro. Júlio, segue na sofrência. Segue naquele padrão 5 contra 1. Pronto. Ah! É, Barbosão, tá aqui, viu? Segue, rapaz, vai terminar o São João. Tristeza. Vai terminar o São João e essa criatura não vai pegar ninguém, rapaz. Pelo amor de Deus, homem. Minha gente, eu tô passada. Te mexe, marinheiro. Mas, rapaz, ó. Pro marinheiro, o mar não tá pra peixe, né? Tá complicado nesse caso, né? Tá difícil. Eita, marinheiro. Rapaz, o São João desse aí, fecha em tudo que é lugar. O pátio ali, ó, fervendo de gente. As palhoças por aí nos bairros. As comidas gigantes. O Alto do Moura fervendo também com alegria. Que estação tipo de ferroviária. Mulher é de seu agrado? Eu não sei, viu? Realmente tá difícil. Deve ser mulheres ricas. Você gosta de mulher feia? Deve ser mulheres ricas que ele tá procurando, né, Barbosão? Tipo aquela que tem aí a propaganda fake aí, né? Tem uma propaganda fake aqui na internet que é mulheres ricas, aí coloca o nome da cidade. Ah, rapaz, sei pronto. Não, viu? Eu acho que o marinheiro tá procurando mulheres ricas. Ricas. É, viu? Exatamente. Rapaz, quanto vai terminar o São João, vai ficar no 0-0, bicho. No puro, no osso. Ah, rapaz, 0-0. Homem, pelo amor de Deus, faça isso não. Coitadinho, é uma tristeza. Pois é, rapaz. Será que é porque o rapaz não é bem provido, né, de feição. Será que é isso? Não sei. Eu tô vendo aqui na foto que o Júlio não é feio não, viu? Não é um caba feio não, mas acho que tá faltando, né, aquele papo, né, Barbosão? Chegar junto, né? Tem que articular, né? Acho que é isso que tá faltando, rapaz. É melhorar o papo aí, rapaz. É o jeito. Pegar umas dicas, um tutorial com o Fábio Júnior, o cantor. Pronto, se ele pegar o tutorial, pegar umas aulas, vai ficar sozinho nunca, né, Barbosão? Não vai ficar sozinho nunca. Abraço, rapaz. Valeu. Abraço pra você, viu, Júlio Marinheiro. Obrigado aí. Ótima noite. Leila Galvão. Leila, ela chegou por aqui, Barbosão. Mandou dois áudios. Vamos lá. Dido, primeiro áudio é o meu pedido. E o segundo é o de Milena. Ah, são duas participações. Então bora sim, bora. Com as mensagens da Leila Galvão. Aproveitou aqui, ó. E foi logo assim. Dois áudios. Mande áudio. Ela mandou logo dois. Vamos lá. Vamos lá, Leila. Bem-vinda. Boa noite, Dido. Boa noite, Barbosão. Como é que vocês estão? Estamos bem. Cansados, mas bem. Estou escapando. Sim. Eu tô escapando. Tá melhorando aí a voz. Não de farra, mas de... Da gripe. De gripe. Tá dando pra escapar. Olha, vamos ouvir na despedida aí de Dido, né? Vamos de Luiz Gonzaga. Riacho do Navio. Pronto. Ofereço aí pra vocês dois e pra o pessoal do grupo. Sim. Na expectativa do nosso encontro. Uma boa semana pra todo mundo. Uma boas férias pra você, Dido. Obrigado. E um cheiro no coração. Cheiro grande. Tchau, boa noite. Que Deus abençoe. Pronto, tem um segundo áudio aí, ó. Vamos lá. Vamos embora. Chega pra cá. Boa noite. Vamos lá. Chega pra cá. O que vai falar? É a Milena? Boa noite, Dido. Aqui quem fala é Milena Galvão. Eu sou filha de Leila. Sim. Ontem eu tentei fazer a participação, mas deu errado. Foi. Mas estou aqui hoje pra fazer a participação. Tentar, né? Vamos ver se dessa vez dá certo. Deu sim. Quero pedir 10 poemas diferentes com Santana o Cantador. E quero oferecer pra minha mãe, que tá sempre ligada no programa de vocês. Oba. Super fã. E para o pessoal do grupo de vocês, que ela vive comentando comigo das resenhas que vocês conversam por lá. É, sim. Um cheiro para todo mundo, bom trabalho para você e boas férias, né? Obrigado. Que hoje é seu último dia, mas é isso aí, um cheiro para você, para Barbosão e para todo mundo que tá ligado na cultura. Pronto, beijão aí, ó, tá vendo aí? Rapaz, a mãe é simpática, a filha diz assim, sai da frente que eu também sou. Então, né, e fala bem, né? Voz de comunicadora, viu, Milena? Voz de comunicadora. Olha aí, ó. É, viu, desenrolada, né? Ó, gostei aí, viu? Parabéns, Leila. Parabéns, Milena. Olha aí, rapaz. O pessoal é comunicativo aí até umas horas, viu? Gostei de ver. E sobre o encontro da gente, vamos ver se a gente consegue fazer a programaçãozinha para aproveitar o meu mês de férias. Vou estar com a bateria recarregada e ver se a gente consegue no finalzinho do mês fazer aquele encontrozinho dos amigos aí, ó, que acompanham a gente, né? A turma boa do grupo para dar algumas risadas, né? A turma tá cobrando isso aí. Vamos fazer. Vamos arrumar um jeito de fazer isso. Vamos embora. Vamos aqui fazer aqui. Se engajar nesse negócio. Sai, tem que sair. Pronto, vamos embora. Reunir essa turma boa aí pra gente dar algumas risadas, ouvir uma música boa, botar um pezinho de serra, né? Ó, de repente a gente pode fazer isso aí, ó, jogar uma musiquinha ao vivo. Ou um karaokê, Barbosão. Pronto. Agora se tiver um karaokê, Barbosão vai querer gravar. Ele vai querer gravar. Porque o karaokê é o seguinte: quem tá cantando na empolgação do álcool ali, né? Ah, né? Da cervejinha, da caipirinha, da pitu, não é? Não tá nem percebendo, mas tá atravessando, cantando errado, desafinando. E aí, ó, aí depois serve pra risada, né? Depois serve pra risada. Porque o karaokê ao vivo é aquele negócio, todo mundo tá no mesmo nível, né? Tá todo mundo empolgadão, né? Mas depois, se o pessoal gravar, aí já sabem, aí a risadagem, a risada, a gaitada é garantida, viu? De repente, a gente faz uma brincadeira dessa. Se não tiver um triozinho pé de serra pra animar a brincadeira da gente, alguém lá que faça música de verdade, a gente vai brincar com um karaokê. Pronto, inventa uma resenha dessa e pronto. E a risadagem tá garantida, porque a vida tem que ter isso, ó, tem que ter sorriso pra ficar melhor, né? Vamos lá? Barbosão, mais mensagens? Vamos lá. Ó, o Sargento Manuel Júnior tá aqui tirando onda aqui, rapaz. Manuel Júnior é uma graça, viu? Mandou texto, viu, Barbosão? Aqui, ó. Boa noite, amigo Dido. Tudo bem? Tudo massa, viu? Hoje vou pedir 6 cordas com mastruz com leite. Aqui, ó. Tá oferecendo pra mim, pro Barbosão e aos amigos lá do grupo Ligados com Dido Montenegro e com a Rádio Cultura. Já estão com saudade de mim, é? Calma, ó. Vou me ausentar da rádio, tá bom? Por um mês. Mas vou estar lá no grupo com vocês, brincando, vez por outra. Vai ter lá o nosso bate-papo lá e a risadagem, né? Aquela gaitada que não pode faltar pra deixar a vida mais leve. Viu? Não vai faltar isso aí. Deixa comigo. Como diria o Paulo Sobral, ficas tranquilo, né? O vovô do prazer diria, nesse momento. Ele falou aqui, ó. O Júlio Marinheiro tá carente. Tá. Aqui, ó. São João acabando. A edição 2023. Desde o mês de abril. Esse homem não conseguiu nada, rapaz. Vai ficar no puro. Olhe. Oh, meu Deus do céu. Tem que procurar ali no YouTube, ó. Tutorial com Fábio Júnior.

Você faz o programa com Dido Montenegro. Eita, coisa linda aí, ó. Moça Bonita é a música. Geraldo Azevedo e o Alceu Valença. Barbosão, tem mensagem chegando por aqui. Ivanilda Tricolor. Ontem, antes da energia farrapar, a gente conseguiu tocar a música dela. Ela foi a última ouvinte a ser atendida. Pois é, teve sorte. Foi na rapa. Quando acabou a música dela, a energia foi embora. Ficou zero a rádio. Vamos com ela? Ivanilda Tricolor. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, Dido. É a Ivanilda Tricolor. Eita, Dido, ainda bem que tinha acabado de tocar a minha música, né? Quando saiu do ar a rádio, né? Mas hoje, se Deus quiser, não acontece isso. E eu gostaria de ouvir com Tony Maciel, Quadrilha. Tá? E oferecer a todos que estão na audiência. Tá? Principalmente para você. Obrigado. Tá aí a Barbosão. Pronto. Tá bom? Tchau. Um abraço. Outro para você, um cheiro, minha querida. Que maravilha. Isso. Lucineide também chega por aqui pra forrosar com a gente, porque hoje é terça-feira, é o dia de ouvir forró, de dançar, porque ó, tá um friozinho bom, e pra dançar agarradinho, dois pra lá, dois pra cá, é bom demais, hein? Lucineide, pra dançar. Oi, com boa Cício. Boa noite, Dida, aqui é Lucineide, Sítio Papagaio, São Caetano. Hoje eu quero ver a música, Brasa do Forró, Todo Tempo é Pouco pra Te Amar. É um frio, né, tem que esquentar. Sim. Dida, você vai sair hoje, mas vai deixar muito saudável, viu? Eu quero que você volte logo. 3 de agosto. Um abraço aqui, meu esposo César, pra você, Barbosão, pra toda a minha família, pra Jeová Dionísio, Zé de Panela, Edilma, pra Leila, Armando da Onça, Esposa de Sueli, pra todos os amigos e amigas desse grupo que tá fazendo sucesso. Tchau, boa noite, fique com Deus, bom trabalho. Um cheiro pra você, abração pro nosso Cícero e pra Neidinha também, aquele abraço, hein? É, dia 2, dia 3 a gente tá de volta. Comecinho de agosto, a gente volta pra cá com tudo, se Deus quiser. É aquele mês pra recarregar as pilhas, porque olha, São João pegado, viu? É, TV, rádio, blog, o jornalismo aqui de manhã, a programação aqui à noite, festa em Riacho das Almas também lá na locução, gravações pra Riacho. Olha, esse mês, se eu tivesse dois irmãos, se fosse Dona Nina tivesse trigêmeos, ainda ia faltar tempo, viu? Se fossem três iguais, ainda sim ia ter um montão de trabalho pra mim, viu? Eita, Rojão, eita mês pegado danado. Mas graças a Deus, estamos aqui finalizando bem. Finalizando firmes e fortes. Cansadinho sim, claro, mas cheio de alegria, cheio de vida, não é? Bora fazer o seguinte? Bora forrosar, Barbosão? Bota pegado. Agora, 10h21. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e desse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio, pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegas de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chucar e acordar com a passarada. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Riacho do navio corre pro Pajeú, o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o São Francisco vai bater no meio do mar. O rio São Francisco vai bater no meio do mar. Ai, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, nadava contra as águas e nesse desafio saía lá do mar pro riacho do navio. Eu ia direitinho pro riacho do navio. Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas, ver as pegais de boi, andar nas vaquejadas, dormir ao som do chupai e acordar com a passarada. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Sem rádio e sem notícia das terras civilizadas. Riacho do navio. Riacho do navio. Riacho do navio. Tando lá não sinto frio. Forró, forró, forró, forró. É na cultura FM. Forró. Triste que chorei, surgiram 10 poemas diferentes. Ao pai agradeço a estrada que passei. Passei e se ele quiser vou novamente. Pois quem acredita em Deus não tem medo da escuridão. Aprende que quem faz o mal só merece perdão. Perdão que é o perfume da flor, o abraço contra a solidão, sorriso no rosto e a bondade estampada nas mãos. Pra cada mentira que um dia suportei, em mim uma verdade falava docemente. E o bem não estava nas sobras que eu dei. O pobre é aquele que ajuda indiferente. Pergunte pro seu coração se fez pensando em receber, se a gente pode ser feliz vendo outro sofrer. Pergunte pro seu coração se foi certo o passo que deu, porque se a gente melhorar, vê se você e eu. O amor é bênção que vem de Deus. Há quem diga é só meu. E o amor é de quem quiser, quem tiver. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução pra tudo que a gente quer. O amor vem de Deus. Há quem diga é só meu. E o amor é de quem quiser, quem tiver. O amor é a chave de uma razão que sempre tem solução pra tudo que a gente quer. Poeta, em Deus deveria um homem de tal modo firmar-se que não precisasse mendigar tantas consolações humanas. Eita coisa boa, hein? Ah, o cantador Santana. Agora tem um intervalo que é bem curtinho e já já eu volto com um montão de forró. Espera aí que é ligeiro. Você faz o programa com Dido Montenegro. Parabéns, você escolheu a melhor programação. Cultura, do jeito que você gosta. Rádio Cultura. Nova Manhã, a mais completa revista eletrônica do rádio. De segunda a sexta, a partir das 8 da manhã. Notícias, prestação de serviços, entrevistas, interatividade. Apresentação, Rony Filho e Irã Carvalho. Oferecimento, Casa Nova Construção. Condições especiais e preço baixo de verdade. Sua casa é aqui. Rural Shop, qualidade e variedade em produtos para o campo e cuidado animal. Rua dos Guararapes, Centro, Caruaru. RC Tecidos, tem o melhor preço em jeans. Lojas em Toritama, Santa Cruz e em Caruaru, na Avenida Lourival José da Silva. Color Graf, comunicação visual, qualidade e agilidade na produção de lonas, adesivos, sinalização de caminhões, estandes de feiras e eventos. Fone Zap 999-99-7059. Rede Farma, a farmácia do menor preço em Caruaru. Rua 15 de novembro, no centro, e na Avenida Gamenon Magalhães, 606. Disque Farma 3787-8823. Comercial PVC, o nosso forte é PVC. Toda semana tem novidade para sua casa. Praça Pedro Victor, ao lado da Ponte Velha, Caruaru. Dificuldades no dia a dia, problemas na venda de imóveis, casamento atrapalhado, vícios, obstáculo nos negócios. Agende já uma consulta com o mestre Luiz Baiano ou Madame Iris e mude a sua vida para melhor. Ligue 3719-1218. Atendendo em Caruaru de segunda a sábado na rua Deputado José Bezerra Alves, 221, São Francisco. Mestre Luiz Baiano e Madame Iris, os espíritas da verdade. Os assuntos mais importantes para a sociedade, com a participação de autoridades, analistas e especialistas nos temas abordados, acontece todas as sextas-feiras, às 10 horas, no Mesa Redonda, o programa mais credibilizado do nosso rádio. Oferecimento: EcoSolem, energia solar, o melhor investimento com maior índice de satisfação. Solicite um orçamento grátis, 3136-7886. EcoSolem. Comercial Júnior, tudo para sua reforma ou construção. Toda loja pelo menor preço. Rua Tupi, no Salgado. Promec, a sua farmácia de material médico e hospitalar. Avenida Gamenon Magalhães e no centro, ao lado da Igreja do Rosário. 3721-6315. Promec. Rede de Óticas Arco Verde. Óculos, lentes e armações de grandes marcas, com preços e descontos exclusivos. Óticas Arco Verde. CGN, Comando Geral da Notícia. As principais notícias do dia, deixando você atualizado e bem informado. De segunda a sábado, a partir das 6 da manhã. A apresentação: Paulo Sobral e César Lucena. Oferecimento: Óticas Arco Verde. Preços e descontos exclusivos. Você vê e confia. Vitamel, combate colesterol alto, anemia, insônia e é amigo do coração. Autoparve, as melhores ofertas de seminovos à pronta entrega. O seu carro dos sonhos na garagem. Promec, a sua farmácia de material médico e hospitalar. Amargo Berinjela, é um poderoso emagrecedor natural, rico em vitamina C, zinco e vitamina B12. AGS Refrigeração, 80 anos de tradição servindo a toda uma região. Rádio do jeito que você gosta. Cultura. Você faz o programa com Dido Montenegro. A gente volta forrosando por aqui. Tem mais participações. Barbosão, olha o tio Zé de São Paulo. Tá animado todo. Daquele jeito que, ó, tipo locutor de FM anos 90. Animação total. Tio Zé, boa noite pra você. Salve, salve, galera forrozeira. Terça-feira chegou. E o palco da cultura tá cheinho, cheinho. E eu tô no meio, junto com as minhas lindas e meus queridos. E eu quero ouvir muito forró, muita alegria, muita emoção. É, um grande abraço a todos e todos, um grande abraço Dido, um grande abraço pra Bozão. É tio Zé São Paulo. Ei galera, vamos fazer festa, vamos brincar, vamos comemorar a cultura do Nordeste, é só aqui. Valeu querido, um abraço pra você, falei pra você, alegria total. Olha o Esdras, chegando por aqui. Esdras Timóteo, muito boa noite Esdras, vem pra cá forrosar com a gente. Olá, meu nome. Boa noite Montenegro, aqui é Esdras Timóteo aqui da Vila Kennedy. Toca uma aí pra gente aí na cultura do Nordeste aí, toca aí uma de do nosso ilustre e que nos deixou também, o Genival Lacerda, um forrozinho dele. Sim. Aí, bota aí um sucesso aí,

Você faz o programa com Dido Montenegro. É só forró na cultura, eita coisa boa. Vamos com mensagem, olha o Delmi do sítio Laje. Vamos lá, vamos com ele, mensagem de áudio. Delmi, boa noite, meu nobre, vem pra cá. Boa noite, Dido, eu sou tá com sono. Do sítio Laje Grande de Panelas. E eu queria escutar Gerson Filho, Quadrilha no Salão. Pra eu me lembrar da noite de Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas tá falando baixinho, ó. Eita, rapaz. Pra você, meu querido, feliz São Pedro. Tá falando bem baixinho, ó. O tom dele tá bem baixinho. Tá cochichando pra não acordar o vizinho. Delmi, um abração pra ti, querido. E pra turma boa aí, ó, do sítio Laje Grande de Panelas. Valeu, forte abraço. Quem tá mais por aqui? Quem tá chegando? Olha, mais uma participação. O Renato César. Tá aqui, ó, também é texto. Boa noite, Dido. Mais uma terça-feira de forró nesse friozinho. Noite abençoada. Toca, por favor. Aqui, ó. Pronto. Vamos tocar o seguinte. Vou tocar pra você um som de Assisão. Porque eu vou até explicar aqui. O pessoal pede sempre pra gente música de Flávio José. Mas desde que a gente não teve aí aquela possibilidade de tocar o som de Flávio José, o show dele, aí algumas rádios não tocam mais Flávio José. A Rádio Cultura é uma delas, tá, ouvinte? É, deixar até, dizer até pra todo mundo aqui abertamente, né? Foi uma decisão, inclusive, da direção, isso, desde quando houve ali, não é? É, uma negativa do Flávio José, que proibiu, não é, das rádios transmitir o seu show no São João, há alguns anos. Isso, inclusive, antes da pandemia. E aí, logicamente, a direção da rádio, tanto dessa rádio aqui quanto de outras emissoras aqui em Caruaru, decidiram não tocar, porque se o Flávio José não precisa da rádio, então, pra que tocar a música dele, né? Desse jeito, tá bom, pessoal? Então vou dizer aqui ao nosso amigo Renato César que vamos tocar para você de outro cantor, mas não do Flávio, porque de fato ele não precisa da audiência da Rádio Cultura. Vamos embora, tocar o barco por aqui. Tem que falar logo abertamente o que ocorre para a gente não ficar aqui enfeitando a história. É, vamos lá. Ah, vamos lá, trazer aqui mais abraços. O Esquilo, olha o professor, chegou por aqui, ó. Esquilo Percussão, pronto. Esquilo, para você, meu nobre, ótima noite. Chega para cá. Boa noite, Dido Montenegro! Boa noite, Barbosão! Pois não, professor? Esquilo Percussão na área. Lembrando a todos os ouvintes que amanhã eu estarei com Raquel Santana no Polo Camarão. Às 7 horas o show começa. E a música de hoje vai ser mais ou menos assim. O que é que você tá fazendo aí, meu bem? Uhul! Quero fazer também. O que é que você tá fazendo aí, meu bem? Quero fazer também. Trio Nordestino, o que é que você tá fazendo aí, meu bem? Ai! Olha o breque! Gostei do breque! Ai! Bora forrosar? Bora simbora? Puxa o fole! Agora 10h43. Quem não conhece Virina Chique Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zavagamela, passa o dia na esquina fazendo a cepa ela. Ouro, é na boutique dela. Ouro, é na boutique dela. Ouro, é na boutique dela. Ouro, é na boutique dela. Antigamente, Severina, coitadinha, era muito pobrezinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lhe dar trambique, que ele quer lhe paquerar. Ouro, é na boutique dela, viu? Confiança, Pedro, eu acho que ela tem medo de perder o que arranjou. Pedro Caroço é insistente, não desiste, na vantagem ele persiste, finge que se apaixonou. Ai, é na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Severina, minha filha, não vá na onda de Pedro. Olha, ele só tem interesse em você, sabe? Agora você quer um sócio? Olha aqui seu papá. Ai! Passa lá, Severina, lá tá tão fofinha agora. Meu Deus. Tchau. Quem não conhece Silvirina Chique Chique, que mudou uma boutique para a vida melhorar. Pedro Caroço, filho de Zé Vagamela, passa o dia na esquina fazendo aceno pra ela. É na boutique dela. Eu te falo que é na boutique dela. É na boutique dela, viu? É na boutique dela. Antigamente, Silvirina, coitadinha, era muito bom vizinha, ninguém queria lhe namorar. Mas hoje em dia, só porque tem uma boutique, pensando em lida trampique, Pedro quer lhe paquerar, bicho. É na boutique dela. É na boutique dela. É na boutique dela. Ô, oh, Silvirina, como é? Resolve, minha filha. Se quiser, passa lá. Ai, Jesus. Olha, se tu não quiser, já tem uma loura. Dona Graça tá lá, tá? Ai, tchau, filho. Forró na cultura, Cultura FM. O melhor do forró é na cultura, Cultura FM. Eita, forró da gota serena. É, rapaz, é porque é o seguinte, o pessoal tá indo pro pátio do forró, não tá ouvindo forró, forró mesmo. É muito sertanejo, é muito axé, é muito tudo. E o forró mesmo, sim, rochedo, o forró raiz, o povo não tá ouvindo. É por isso que o pessoal tá aproveitando hoje, terça-feira, pra ouvir forró de verdade aqui na Rádio Cultura. Forró mesmo. Então a gente toca. É assim, vamos embora. É desse jeito. Vamos lá trazer mais participações? Vamos embora, minha gente, aqui, ó, as participações continuam. É o que, Barrosão? É, pois é, porque daqui a pouquinho tem a Voz do Brasil, pois é, eu até falei aqui que era até meia-noite, é não, gente, é até às 11 porque tem a Voz do Brasil. Errou! Então, bora aproveitar, Barrosão, e dar aqui celeridade às participações, trazer as mensagens de áudio, porque eu sei que vou ficar devendo música ao pessoal, mas olha, porque tem a Voz do Brasil, que hoje teve futebol. Vamos lá? Olha, minha querida Ivanilda Tricolor pediu o nosso Tony Maciel, só que a gente não tem aqui. Barbosão procurou, lapidou ali, fez tudo e não conseguiu achar a música, viu? Mas ela mandou outro áudio, outro...